2590, voo Servidor 368. Uau, 368, azul, 2590. Nome é 48, acende identificação, desce via chegada a Mari para 1070, com ajuste em Salvador 9016. Para 2500 pés, está autorizado a aeronave da pista 90, voo certo 366. A gente estava dando 0 no 6, pode estabilizar. Alterando 360, 2500 pés, reportará 62. 2590 para 4000 pés, o ajuste em Salvador 0 no 6. 4000 no 0 no 6, o azul 2590. O Serra Lima tem mandado uma centena, solicita projeto de 124243. Só para não ver se o Serra Lima autorizar de assistir. Já assistindo aqui o Serra Lima. Tango Yankee Romeu Lima, prossiga para o controle. Passando Yankee Romeu Lima, tente manter sobre condições visuais, o agente estava do 1016. Azul 2590, estou autorizado a aeronave da pistão no 0, ajuste no 0 no 6. Golf 368, reporte estabilizado. Como era estabilizado, Azul 2590, o ajuste no 0 no 6. 250, tráfego 1 hora, 7 milhas, de marcha 510, Robson 44, não irá ter feliz com a aproximação. Quilo Serra Lima, plano IFR modificado 11148, desça a 3500 pés, ajuste no 0 no meio. Tipo Robson 44 mantendo 200 a 300 pés à frente em torno de 5 milhas. Tá mantendo aquele setor em, na frequência do controle, não excedendo a 300 pés de altitude. Vem? 1648, desce para 25000 pés, ajuste 1016, após o TAP, voo certo 366, está autorizado a reinar da pista 10. Desce para 25000, após o TAP, 366. Zé Golfo, acha que o DAX baixo da BAP, 2 no PB? Oi, bom dia, 3663.00 pronto. 3663, mantenha o ponto de espera. 3663. Sinal 250, solo 53 direito, 121 na decimal 1. 221, obrigado. Sou 2590, pista 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós, 1016 notinha. Pouso autorizado, azul 2590, 1096. Traço na final é um ATR da azul, observe a passagem, após autorizado aliar e manter. Mais uma CR em Matheus, 0 milhas sudoeste de Salvador, serviço a dar encerrado. Não há tráfego de conhecimento do setor, tem frequência livre. Palmeiras Sierra 90 é Vitor, aciona identificação, desce via chegada a Mari para o nível 050, o ajuste em Salvador, 10196, boa posição em SAP, após o SAP, a volta certa 366. Estimativa, autorizado até os 5000, do de SAP, após o 366. Salvador, bom dia, 2780, centros a mais. Sete, oito, zero, na escuta, controle? Firmo, cavaleiro. Azul, 2780, aciona identificação, desce via chegada a Mari para o nível 060, o ajuste em Salvador, 10196. Afirmativo, Mari, está autorizado a presente o Sierra Vista 366? Azul 2780, voe Mari após Mari e TAP. Paciente, Mari e TAP, certo. Ele é 3 autorizado, olha, rima, terceiro, zero. Táxi autorizado, Zé Golfo Flasca, tem interseção Romeu, mantendo o ponto de espera, chame para ingresso. Sou 2590, no solo aos 57121 decimal 1, com solo. 21121 decimal 1, azul 2590. Meia 48, tráfego voo 1 hora, 3 milhas, no helicóptero mantendo baixa altitude, não iria preferir sua aproximação. Tá, sim, tráfego voo 1 hora. 3 vento 090 graus, 149, decolagem a alta, tá? Livre decolagem, por favor, tá? 3663. 2-18-95, para o voo no 6-4-2. Torre Salvador, gol no 648, sinal RNAV está 1-0-3. Voo no 648, gente do tráfego de compensação, aguarde autorização para o voo. Aguarde autorização, voo no 648. Está presente o azul 37. 648, cheque trem de pouso, vento 100, 100 graus, 149, 14 nós, ajuste atinto no 0, no 6, 1016, pista no 0, pouso autorizado. Acho que travou, tem lido pouso na, no 0, 0 no 6 para o gol, no 6 para o gol. 60. Fole 120, décima 8, boa gente. 308, um ótimo dia, senhor, obrigado. Chanel 63, bom dia novamente, tá na escuta? 63, temos um 737 da Gol, já passou a quinta milha na final pista no zero, observa a passagem, pode autorizar aliar e manter a pista no zero. Proteção 3859. Controle. Proteção 3859, alguma previsão para início de push? Na 3859, chame o solo, está na sequência do controle, Salvador. Palmeiras, Serra, novembro é visto, eu desço para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 90, ajuste 90 no 6, reposto estabilizado. Certo, para 2500, apenas estabilizado, Serra, novembro é visto. Meia três, como sai do controle? Está recebendo alto e claro, senhor. Estava com uma interferência de fundo, algo como uma rádio pirata ou interferência de celular. Meia três. Estou no 648, no solo 02, direita 121, da sua 1, no solo. Direita 21, cara, vou no 648, bom dia. Para 4.000 pés, autorizado a RNAV da pista 90, ajuste 90 no 6. 90 no 6, 4.000, autorizado a RNAV, 27, 80, senhor. 31, decolagem autorizada, 090 graus, 192. Vai! Decolado 04, chame controle, frequência 1201 da decolagem. 08, vou chamar o 6310. Controle 8611, decolado, passa o 6310. Chame 311, contato radar na decolagem, sobre via da El, para o nível 360. Da El 360, 6310, possibilidade de voar direto, posição da El, líder. Canal 6311, após 2000 pés autorizado da El. 2000 da El, 6311. Tango Juliette, Quebec Kilo, prossiga para o controle. Juliette, Quebec Kilo, mantém o corredor Vera Cruz. É Porto, Paris e Paringa, com corredor Interlagos. Espera, pronto. Autorizado, alinhar e manter, 2171, tá bom. Alinhar e manter, 2171. Vamos ver se a nave é visto. Já chegou 1 hora, 4 milhas, mantendo 500 pés. Opção 44, não irá interferir na aproximação. Catch. São 3663, Centro Recife, 1251, alterna 12835. Recife agora 1251, 12835, Santa 3663, ótimo dia, senhor. Taxa 366, está estabilizado, Sierra 92. Santa Sierra 92, Torre 1195. Beleza, Taxa Graça. Papa Romeu, Sierra 92. Sierra 92, bom dia, consiga. Passa 366, baixado para... tudo para o vento, gentileza? 100 graus, 159. Tá. 3171, decolagem autorizada, 190, vento 090 graus, 159. Veio decolagem na 10, gol 31, 171. 3282, 59, ponto 0, pronto. Com 3859, mantém o ponto 0. Mantém. Golfiosca, decolagem autorizada, pista 97, vento 090 graus, 159. Sierra 9, Vitor, prossegue para 1-0? Afirma. Gente, o vento 090 graus, 195 nós, pouso autorizado, pista 90, Sierra November Victor, ajuste 90 no meio. Vamos ver. Volta com a Mike Yankee, autorizado o acionamento, chame táxi. Vamos ver o táxi. 71, decolador 08, chame controle, frequência 120, décima 8. 208. Serra Golf Oscar, decola ao 08. Curva esquerda, ingresse e perna contra o vento da pista 90 e aguarde instruções da torre para o cruzamento. Esquerda, perna do vento da 90 aguardando instruções. Serra Golf Oscar. Perna contra o vento da pista 90. Assim, perna contra o vento 90, Serra Golf Oscar. Novembro Vito, informação de tráfego, Charlie 150 à sua direita. Mantendo 1000 pés, perna contra o vento da pista 90, não irá interferir. Pouso autorizado, 090 graus, 94 nós, 109. Gente, grato, bom dia, bom trabalho, tio. Salvador, Torre de Salvador, bom dia. Azul 2780, estabilizadíssimo. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, bom dia. É, você escuta. Ah, final. Golfiosca 360 pela direita, reporte nova, perna contra o vento. 360 pela direita, reporta, regressando perna contra o vento no zero, Serra Golfiosca. Nova parte Ali Tango Romeu, táxi autorizado, chame na taxi Oscar para ingresso. A novembro Vito no solo, a zona 0, direito no 21, décima 1 no solo. Dois sete oito zero, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 14 nós. Ajuste de altímetro 90 no meia. Formação de tráfego, Charlie 150, mantendo a sua direita. Mantendo perna contra o vento da pista 90, 1000 pés, não irá interferir. Quente, o azul 2780. Então, Juliette Cabeque Silva, mantém os corredores e a parte parida. Minha 3-1-1, centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-2-8, do sinal 3-5. Pode confirmar a primária, por favor. 1-2-5-1, alterna minha 3-1-1. 1-2-5 na primária, 2-3-5 na secundária, minha 3-1, bom dia. Mike Yankee, táxi autorizado, chame na Oscar, a retaguarda do Charlie 210, na táxi Oscar. A retaguarda do Charlie 210, Oscar, Oscar. Tango Romeu, autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto. Tá bom. 4207, acione identificação, desce via chegada a Bonf para 4000 pés, o ajuste no 0196. 0196, descendo para 4000 na Bonf, 4207. Vento 090 graus, 129. Mantenha a posição. Gente, ótimo, Mike antes, estou de estar ciente. Reporte no término aí do giro de manutenção, no táxi, ó. 2171 no C3 TIP, 1251 na alterna, 12835. 251, 12835, bom, 12171. São 3859, autorizado a alinhar e manter fechando zero. Romeu, decolagem autorizada, pista 97, o vento 090 graus, 121. Sim. 780, não só na Zona 5, livrou 121, décima 1. 21 na Delta, senhora, ajuda aí 780. Casa, reporte conduzido ao concurso. Pro Nordeste, aguarde transferência para o controle. Tem na Pro Nordeste aguardando transferência do Serra Golf Oscar. Confirmando o Serra Golf Oscar autorizado. Ingressar a pena do vento da pista no zero, aguardando para girar a base. Autorizado de ingressar a perna do vento no zero para girar a base. Solicita a TGL 17. Ok, ciente. Oscar Mike é autorizado ingresso. Cabeceira 97, reporte aliado pronto. Charlie Tango Romeo, aos 15, direita, corredor a chame controle, frequência 120 da Small. Para o controle 208, Charlie Tango Romeo, curvando direito. 3859, decolagem autorizada, pista 90, vento 090 graus, 129. Decolagem 03, 89. Papapá, Charlie Tango Romeo, mantém o corredor axé no meu pé. Reporte farol da barra. Reporte farol da barra, Charlie Tango Romeo. Tranquilo, Sierra Lima, prossiga para o controle. Fica mais que antes, decolagem autorizada, pista 97, o vento 090 graus, 149. Gol 2065, é a torre? 2065, ok. A rota agora é UPA Zulu 10, após UPA Zulu 10, Taubaté. Gol 2065, nova rota, UPA Zulu 10, Taubaté. Ah, tá ciente, foi autorizada essa rota ali. Ok, ciente. Dael Leda Morte, subida com curva direita. Porte, alinhada e pronto, cabeceiro 90. Reportarão, gol 2065. Terra Golfiosca, autorizado girar a base, reporte na curtíssima pista 97, Terra Golfiosca. Autorizado girar a base, reporte ali na curta, Terra Golfiosca. Terra November Vida, autorizado cruzamento da pista 9735. São 3859, decolado ao 97, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Azul 2790, ciente, mantém o ponto de espera. Pronto, 0, 0, 0, 0. Tá bom, meu, Oscar Mike Yankee, decolado ao 107, ingresso corredor axé, controle 120, 18. 1208, próximo, Maitê. Padrão de 10 Quebec Kilo, para inverso de 3 tráfego todo, 118, decimal 95. Mike, chamando por 8, decimal 9. Controle, Oscar, Mike Yankee, mil pés, proximidade do farol de Itapuã. De altímetro 0096. Mike, no porta, vai em mar. Terra, golfe, Oscar, livre, toque remetida, pista 97, vento 090 graus, 14 nós. Livre, CGL 17, terra, golfe, Oscar. Corre do Axé, 1.000 pés, atente a tráfego no Corre do Axé, mas sendo 1.000 pés no Charlie 210, passando através do torso. E aqui, gente do tráfego. 1.094, tráfego 3 horas, 6 milhas, passa agora o nível 070, em subida para o nível 090, Bravo vai com 9 em cima. Gente do tráfego, monitorando, Corre do Axé. Tá bom, meio que do Serra Lima, tráfego 9 horas. 5 milhas, voa Mari para interceptar, voa em Mari para interceptar a chegada a Mari, o ajuste Salvador no 06. Sobatango, Costa Golfo Uniforme, 1 milha, passador floral, preço padrão encerrado, chame controle de ilhéus na frequência 1201. Decolado aos 20, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2065, passa 1600, da Eli na Módima. Gol 2065, contato radar na decolagem, após 2000 pés autorizado da Eli. Turma tem nível 360. Após 2000, Dael 360, gol 2065. 17, Sierra Golfiosa. Curva esquerda, perna do vento, dá 10, Sierra Golfiosa. Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 949. Sierra Golf Oscar, ingresse perna do vento da pista 17, ok? Esquerda, perna do vento da pista 17 e aguarde instruções da torre. Para informação de tráfego, Sierra Golf Oscar. Tem uma aeronave com pouso autorizado na pista 97. Juliette Quebec Kilo não interfira. Mantenha a perna do vento da pista 97. Cliente mantendo o Serra Golfiosa. Voo 4207, após pelo voo 7366, desce para 25006. Só autorizado a aeronave da pista 10. O ajuste Salvador 10106. 0-1-6, ajuste, desce para 2.500, na prova de terra vista 3.66, está autorizado, sendo estabilizado, o azul 4.207. Controle, o Oscar Maquiagem está realizando o curva de 180 para regresso ao aeroporto. Pelo confirmando, pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 149. Do Serra Lima, passo 5 milhas sudoeste de Salvador, contato radar, reposte para a descida. back kilo no solo 23, autorizado 180, agilizando até o Pacho da Bata. 7-1-0, decolado aos 23, chame o controle, frequência 120-8, boa viagem. Controle Salvador 120-8, azul 2710, boa. Salvador, bom dia, gol 1184, ponto espera da 1-0, pronto. Gol 1184, mantém o ponto espera. Mantém 1-0, contato com radar, só BG, sair da Conde para nível 1-7-0. Sai da Conde 1-7-0, nível azul 2710. Salvador, até 3-2-5-9, possibilidade de coordenada, Mópito ou Mótico? 3-2-5-9 agora. BZ59, Centro Recife, 1260, alterna 1288. Obrigado, bom trabalho. Golfiosca, autorizado de girar a base, reporte, aguarde autorização para trocar em emitida, Sierra, Golfiosca. Autorizado de girar a base, aguardando autorização para TGL, Sierra, Golfiosca. Juliette Quebec Kilo, já foi solicitado o apoio da Infera, ok? Ok, bom dia. Pode através do professor. Oscar Matias. Estabilizado, 4207. Azul 4207, torre 118, decimal 95. 895, boa. O 1094, após de TAP, desce para 2500, 10, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, 16. 16, após de TAP, desce para 2500, 10, autorizado a RNAV da 0-1-0-4. Cali, Tango, Romeu, rebaixo 2-0, você está morando. Preparar 2-0, Juliette. Autoriza a prova de descarga? Reporte ingressando, final 1-7, Sierra Golfiosca. É... 3-0 pela esquerda, interceptando a final, reporta ali, Sierra Golfiosca. Controle, gol 2-0-6-5. Controle, gol 2065. 065, prossigo. Gol 2065, passando 150 em subida. Possível voar mote, senhor? Gol 2065, centro Recife, 1251, alterna 12835. 251, 2835. Obrigado, bom dia. Retorno 360 pela esquerda, não irá interferir. 7407. Controle Salvador. Corre do Serra Lima, desça para o nível 050. 050. Serra Golfiosa, continue a aproximação, aguarde a autorização para a toque emitida. Continua a aproximação, aguardando a autorização, Serra Golfiosa. 1-1-8-9-5-3. Correu o Oscar Mike Yank. Tá bom, meu Oscar Mike Yank. Da presente, curva à esquerda, autorizado cruzamento da final da 1-0. Não interfira com o eixo 1-7-3-5. Tráfego na final da 1-7, aguardando autorização para a troca emitida. Oscar Mike Yank. Yank autorizado, curva esquerda, cruzamento da 1-0, sem interferir com o 1-7-3. Confio, Oscar, autorizado, troca emitida, pista 1-7, vento 0-9-0 graus, 1-5 nós, ajuste 1-0 no meio. 1-0-1-6 é livre, toque remetido 1-7, Sierra Golfiosca. Voo 1-1-8-4, autorizado a alinhar e manter o chão 0. Sim, manter o 1-0, voo 1-1-8-4. 4207, no solo 28, direito, 121, décima 1. 1211, 4207. No 184, decolagem autorizada, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre decolagem, pista 10, gol 184. Fiosca, toque remete aos 29, autorizado curva à esquerda, ingresso e perna do vento da pista 97, aguarde instruções da torre, terra Gofiosca. Esquerda, perna do vento no 7, terra Gofiosca. O meu Oscar Mike Yank. Autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 090 graus, 14 nós, ajuste 1096. Autorizado para pouso 17, o Oscar Mike. 8, decimal 95. 8, 95, obrigado. Sierra Lima, tem condições de realizar o RNAV da pista 10? Afirmativo, lembro. Sierra Lima, desça para 250010, voo Sierra 366, o ajuste Salvador 10, 16, autorizado RNAV. 25010, Serra Victor 366, ajuste 1096, autoridade destinada 1090. Papá, papá, Charlie, Tango, Romeu, 20 milhas, apertado de Salvador, tem frequência livre no atraso de conhecimento do setor. Controle Salvador, muito bom dia, voo 194, passa 1800 pés na saída FUCA. 1184, contato radar na decolagem, sobe via PUCA para nível 370. Sobe via PUCA, ao 370, 1184. Fiosca, prolongue a perna do vento da pista 97, aguarde instruções da torre para gerar base. Prolongando a perna do vento 97, aguardando instruções, Sérgio Fiosca. Gol 1094, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 159. Pouso autorizado para o gol 1094, pista 90. O gol 1094, para informação, eu tenho um Charlie 150 à sua esquerda, está mantendo o setor norte, não irá interferir. Tráfego adicional, Sikorsky 76, pousando neste momento na cabeceira 97, não irá interferir. Gente dos tráfegos vai ficar atento, vou no 094. Meu November Oscar Whisky, bom dia, autorizado assinamento, chame táxi. Cliente Oscar Mike Yankee, bom dia, frequência livre, considere solo ao 32. Sierra Golf Oscar, autorizado girar base para final 97, aguarde a autorização para a troca remetida, Sierra Golf Oscar. Autorizados na base, aguardando autorização para toque remetido, Serra do Céu. Estou Oi, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado BR, nave 190. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, bom dia. Continue a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste de altímetro 096. Gente, Lima. Meu Sierra Golf Oscar, livre toque arremetida pista 17, vento 100 graus, 159. Livre toque arremetida 17, Sierra Golf Oscar. No solo 34, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 21, decimal 1 no gol, no 094. Qual o meu quilo Serra Lima, passando Serra Victor 372, está presente, solicita cancelamento das regras de instrumentos e base pela direita 197. Gente, Papo meu quilo Serra Lima, considere plano cancelado aos 35. Autorizado a efetuar a base pela direita, reposte na base baixa, travado o quilo, Serra Lima. Gente, Lima. Lima, qual é a informação? Lima, novembro, se está na cópia do controle, na sequência de controle, Salvador. Sierra Golf Oscar, toque arremete aos 35. Autorizado curva à esquerda, ingresse perna do vento da pista 17 e aguarde instruções. Sierra Golf Oscar. Esquerda, perna do vento 17, Sierra Golf Oscar. 9545. 952545, bom, 994, bom dia. Sierra Lima, pouso autorizado, pista 97, o vento 090 graus, 149, quilo Sierra Lima. Gente, Lima. Sierra Golf Oscar, para informação, eu tenho aeronave com pouso autorizado, pista 97, mantenha a perna do vento da pista 97, aguarde instruções, Sierra Golf Oscar. Paciente, mantendo perna do vento, visual com tráfego, Sierra Golf Oscar. Session 0, voos Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, voos 17-0. Autorizado, Kilo Serra Lima, considere só logo 3-2, reposto livrando a sua esquerda na papai. Serra Golf Oscar, autorizado girar a base, aguarde a autorização para toque remetida, Serra Golf Oscar. Autorizado girar a base, aguardando a autorização, Serra Golf Oscar. Mantenha a posição, novembro ao fim. 345. Golf Oscar, livre toque arremetido, pista 97, o vento 090 graus, 149. Livre toque arremetido, 97, terra Golf. Novembro Whisky autorizado, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97, Novembro Whisky. Novembro Whisky, cabeceira 40, curva à direita, ingresse perna do vento da pista 97 pela direita.